Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios virtuais do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto GP Oliveira, estou aqui hoje com a Tatiana Bagdonas. E aí, Tati? Oi galera, tudo bom? Beleza? Beleza. Estamos aqui hoje para estrear um quadro novo, né? Né? Um momento íntimo com o DGCast, né? O Cá Entre Nós. É um quadro que a gente tem aqui que ainda não tinha inaugurado nessa história nova de quadros aí do DGCast, que a gente está fazendo desde de setembro. O Cá Entre Nós ainda não tinha conquistado seu espaço, né? Na concorrida programação do DGCast, né, Tati? Sim, sim. A gente não imaginou que nos últimos meses nós teríamos tantos eventos para fazer, que teria tanto agenda para fazer. É verdade. Aí rendeu entrevista, rendeu programa, rendeu um monte de coisa. E aí o Cá Entre Nós foi ficando, e aí ele nasceu. Mas cá está ele, se me permite o trocadilho, né, Tati? Né, Alberto? Inclusive, eu tenho uma confissão para fazer. Quando a gente bolou o quadro Agenda, eu pensei, esse quadro aí não vai virar nada. De repente ele precisa ficar gerenciando aqui quando que vai entrar cada agenda para não ter conflito, não ter tanto agenda, né? Uhum. Mas então, o Cá Entre Nós é um programa que realmente estaremos só nós aqui do DGCast num papo mais descontraído, assim, mais livre enfim, um quadro mais opinativo, né, Tati? Sim, esse é o nosso quadro pra gente conversar, pra gente fazer vocês discordarem, hatearem a gente. Mentira, não é pra isso. Mas sim, é um papo íntimo, a gente quer conversar com vocês porque nós temos muito a dizer. E porque a gente acha que vai ser legal. E mesmo se a gente não tiver o que dizer, não tem problema. Vamos dizer assim, os outros quadros do DGCast é como se a gente estivesse numa sala de reunião, até mesmo numa convivência, num happy hour, alguma coisa assim. Já o Cá Entre Nós, a gente já foi pra casa, já estamos na sala. Se bobear, estamos indo pro quarto, né, Tati? Na verdade, eu acho que a gente tá na mesa do boteco tomando cerveja. Mas tá, se você quer assim, pode ser também. tudo bem, pode ser o boteco então, pode ser o boteco. Aliás, podia chamar Boteco do DG, ia ser sensacional. Mas Cá Entre Nós é fofo. Cá Entre Nós, porque estamos aqui, né, realmente mais tranquilos, mais como se fosse, o que você faz quando ninguém tá olhando? É o Cá Entre Nós. Nós conosco mesmo. E o tema de hoje, qual que é, Tatiana? Hoje nós vamos falar sobre o dia do podcast. Todo lindo, todo fofo. Muito vamos bem. Falar sobre as atualizações do Adobe CC 2018, Creative Cloud. E a gente vai dar dica, porque sim. Olha só. E a gente quer ajuda, inclusive, para escolher o nome desse treco. Essa bagaça não tem nome, gente. É isso aí, a gente tá com esse subquadro, né? Quadro dentro do quadro, o Inception do quadro. E que é um quadro onde a gente vai dar dicas, recomendar coisas diversas, né? Pode ser desde de livros, filmes, aplicativos, sites, enfim, né? Podcasts, né, Tati? Tudo que a gente achar que é bacana, a gente vai recomendar lá. E a gente queria a ajuda de vocês para criar o nome desse momento, desse espaço aqui no Cá Entre Nós. A gente quer, na verdade, assim, tudo começou porque eu tenho listinha, gente. Listinha de coisas para indicar para as pessoas, mas não conheço tanta gente para indicar tanta coisa, entendeu? E aí, mentira, gente, nada a ver. A gente quer indicar porque nós temos várias coisas guardadas no colchão que não dá pra virar podcast, ou porque às vezes é um podcast e a gente quer contemplar os nossos amigos, ou simplesmente porque não vira um programa inteiro. E aí a gente resolveu que a gente quer indicar coisas pra vocês. Tati, você é benevolente, hein? Você cria lista de coisas pra compartilhar. Isso que é uma pessoa engajada no mundo melhor, hein? Eu sou colecionadora, na verdade. Eu não posso colecionar tranqueira, porque minha casa é pequena. Eu não posso colecionar bicho, porque eu não vou ter condição de criar todos. E eu não posso colecionar outras coisas materiais. Então eu coleciono coisas virtuais, coisas que eu encontro ao longo da vida. E vou colocando numa listinha fofa, com categorias e subcategorias e tudo muito organizado, fofo. Eu sou assim, adoro. Achei excelente, Tati, muito legal. Porque realmente, assim, a gente se depara com muita coisa legal ao longo da vida, ou então às vezes alguém indica pra gente alguma coisa e depois acaba se perdendo. Aí a gente perde meia hora no Netflix pensando o que a gente vai assistir. E quando a gente poderia ir numa lista lá, quero assistir esse filme aqui, legal, tal, não sei o quê. Então, é que eventualmente isso é um problema também, porque eu tenho a lista de filmes para assistir e deve ter, tipo, uns 300 títulos e, obviamente, eu nunca sei o que escolher, né? Acho que você tem que começar a trabalhar em categorias que nem o Netflix, tipo, filmes para assistir no domingo à tarde, sabe assim? Filmes Não, para. eu já criei subcategoria, você não tá entendendo. O problema é que eu tenho mood. Dependendo do meu mood, eu não tô a fim de ouvir, ou de assistir, ou de ver aquela coisa. E aí fica complicado. Mas facilita de qualquer forma, tá, gente? E assim, minha primeira indicação da vida é essa. Façam listas, porque listas são legais. Listas ajudam muito. E eventualmente você tem assunto com pessoas. Desculpa, mas é verdade. Listas são tão legais, né, que inclusive virou uma tendência no jornalismo digital, né? Sete coisas que você não vai acreditar, cinco diferenças entre, sei lá, iPhone e o Galaxy, né? As listas, chamam a atenção, né? Acabam sendo iscas de clique, né? Gente, o BuzzFeed vive disso e particularmente eu sou apaixonada, tá? Adoro. Sim, Amo sim. Ama? lista. Amo lista. Muito bem, muito bem. Tatiana, antes da gente entrar aqui no, nos nossos temas, eu quero agradecer. Temos novos comentários no site, né? Inclusive, no nosso site tem muito pouco comentário, né, Tati? Muito pouco comentário, vocês precisavam falar mais com a gente. Porque a gente realmente quer conversar com vocês. E aí é que tanto queremos que estamos aqui falando, né? Tem dois novos comentários. Um é no episódio, no brainstorm do episódio 32, que foi o design editorial da Farofa Magazine. Foi a própria Bia Amorim, deixou um comentáriozinho dela ali, agradecendo, falou obrigado a gente, deixou um sorrisinho maroto ali. Bia, obrigado você, obrigado a Thaís também, Navarro e a Fran Michele, que vieram, fizemos um programa muito, muito legal sobre a delícia da Farofa Magazine. Sim, foi muito legal esse programa. Eu super indico também. Outra coisa que eu indico bastante é esse programa sobre a Farofa Magazine, gente. É sensacional. E no episódio número 12, Quero Desenhar. E agora a Adriana, ela não deixou aqui o nome dela, mas ela disse que amou as dicas de desenho, que foi um programa que a gente fez com a Beta Ritt, né? Beta Risse, que é professora aqui na Barão também. E ficou um programa muito legal também, que a gente conversou sobre desenho. E a gente agradeceu a Adriana aí pelo feedback, né? E que esperamos que não só a Adriana, mas vocês também todos possam aproveitar as diversas dicas que ficam ao longo dos episódios aí distribuídas. E que agora a gente vai concentrar também muitas delas aqui no Cá Entre Nós, né, Tati? Sim. Ah, inclusive um beijo, Beta! A gente te ama. Bom, vamos pro tema então, Tati? Bora lá. Agora, no dia 21 de outubro, a gente está gravando esse programa, dia 28 de outubro, né? Ele vai ao ar no dia 2 de novembro, né? Quinta-feira, pleno feriadão aí, dia de finados, né? Mas no dia 21 de outubro, a gente comemora o Dia Nacional do Podcast, o Dia do Podcast, né? Que é uma alusão ao dia que o primeiro podcast no Brasil foi ao ar, que é o Digital Mind do Danilo Medeiros. A gente teve algumas divergências de data aí, né, Tati? Sim, nós encontramos datas com 2005 e 2004. Pelas minhas buscas, inclusive eu vou colocar o link na descrição, do texto que eu usei para fazer, para tirar essa dúvida. Então a gente vai apostar no 2004, tá, galera? Esse texto que a gente está usando como base foi feito pelo Pablo de Assis, né? Que ele é um podcaster e também um pesquisador, né? Ele fez, se não me engano, a dissertação de mestrado dele sobre podcast. Então a gente está usando ele como fonte. E eu me lembro, porque nos Estados Unidos também o podcast surgiu em 2004. Pelo menos o nome, né, podcast, estava surgindo em 2004. E eu lembro que o pessoal comentando que não tinha muita diferença, né, de tempo de lançamento, de surgimento, melhor dizendo, de podcast no Brasil. Então a gente apostou aí nesse 2004. Porque parece que Estados Unidos foi por volta de fevereiro de 2004 e no Brasil um pouco depois, assim. Mas enfim, é tudo meio que ali. 2004 parece que o podcast é uma das coisas que não chegaram atrasadas no Brasil, galera. Olha que graça. Não teve também assim, né, um prefeito de uma cidade cortando uma faixa com um tesourão gigante falando, a partir de hoje existe podcast, né? Como está no mundo digital, é relativamente fácil de resgatar isso, né? Mas, por exemplo, o Podcast Day, que seria o dia mundial do podcast, é no dia 30 de setembro, né? Que também tem alusão lá a uma publicação de quando foi possível colocar um MP3 num feed RSS, né? Aí acho que é legal a gente falar essa história do que é a mídia podcast, né, Tati? O que você acha? Bom, podemos. Porque, assim, a gente tem a impressão de que o podcast é um áudio via internet, né? E, na verdade, não é bem isso. O podcast, ele é uma forma específica de distribuir mídia pela internet. Inclusive, não precisa nem ser só áudio. Poderia ser vídeo também, por exemplo. Mas ele vem dessa ideia de você poder distribuir uma mídia, então um MP3, um MP4, um arquivo de mídia que seja, pela internet, por meio da tecnologia de RSS. RSS, salvo engano, significa Really Simple Syndication, né, em inglês, que seria assim, uma distribuição realmente simples. A ideia do RSS, para quem não está ligando o nome à pessoa, né, é aquele iconezinho laranja que parece Wi-Fi que tem nos sites, né? E ele ele funciona como se fosse uma assinatura de revista. Como assim? Sabe essa revista aqui, ou jornal que você assina e chega na porta da sua casa toda vez que tem uma nova edição? O RSS é tipo isso no mundo digital. Você vai e assina o RSS de um site, e aí toda vez que esse site publica algo novo, tem um post novo, uma notícia nova, essa notícia chega até você justamente por meio dessa tecnologia do RSS. Então, se você tem um programinha lá de leitor de RSS, ele funciona mais ou menos como se fosse um leitor de e-mails, é muito legal. E aí cada site que você escolheu assinar, ele tem lá, ó, esse site aqui, por exemplo, DGCast, tem 3 mensagens não lidas, tem 3 publicações que você ainda não viu. Ah, você tá lá no site, sei lá, vai, do veículo de mídia X, tem lá 11 notícias que você não leu. Então, você, sem precisar ir em cada site, né, que você gosta, acompanhar as novidades, você consegue centralizar tudo isso num lugar só. Isso é muito legal, né, Tati? É a facilidade da tecnologia, né, Brasil? É pra isso que ela serve, pra ajudar a gente a ser um pouco mais feliz. E aí a diferença é que, da assinatura, da comparação que eu fiz com a assinatura de jornais e revistas, né, é que o RSS, ele é gratuito, né? Você não paga pra receber isso. Basta você escolher, assinar ou se inscrever, depende do termo aí, os dois são utilizados, né? Você se inscreve lá no... É como se fosse um canal, né? Aí você passa a receber todas as notícias, as mensagens desse canal. É muito, muito legal. E aí, né, já existia essa cultura de você ter áudio em blog, como se fosse programas de áudio em blogs, em sites, etc. Mas, né, o que foi o pulo do gato aí, que se transformou no podcasting, né, que seria essa forma de distribuir mídias, foi quando conseguiram incluir os arquivos de mídia no RSS. E aí funciona de uma forma que toda vez que você publica um novo episódio, vem essa mídia, vem pra você, aí vem um arquivo pra você, né, que é muito, muito legal. Na verdade, o podcasting, exatamente como a gente conhece, ele só se tornou possível quando aquela marca, sabe? Aquela da maçãzinha. Então, quando essa marca conseguiu colocar na loja dela, não é loja, como que é o nome do iTunes? Qual que é o nome generalista do iTunes? É uma loja? É uma loja, eles chamam de iTunes Store, né? Então é uma loja virtual mesmo, uma loja digital. Quando a Apple conseguiu pegar esses áudios, colocar no iTunes para que as pessoas pudessem baixar isso e ouvir, aí sim, e isso tudo, gente, muito antes do smartphone, isso na época do iPod, tá ok? Então, foi aí que as mídias começaram a se chamar podcasting, ING no final. Esse nome, o conceito de podcast, ele veio com o Adam Curry, que era um DJ do Curry, que era um DJ da MTV, e posteriormente, o termo podcast foi atribuído em 2004 ao jornal The Guardian, que é bastante interessante essa história. Eu vou colocar o link do texto que a gente estava seguindo, e aí vocês vão ter um apanhado geral bem mais profundo e é muito interessante, para quem quiser saber mais sobre podcast. Se você fizer uma pesquisa por aí, você vai encontrar, né, várias pessoas dizendo que o termo podcast vem justamente do iPod, né? Porque cast, em inglês, é transmissão, né? Então, radiodifusão seria um tipo de transmissão, um tipo de casting, né? E o podcast viria do iPod, então seria transmitir para o iPod. E na verdade o POD, né, significa Personal On Demand, então seria pessoal e sob demanda, que é o que eu acho, né, que é muito interessante dessa e de outras mídias digitais também, né, que tem a diferença do podcast para o rádio, uma das diferenças, né, porque em termos de linguagem é bastante parecido em diversos aspectos, mas a principal diferença, né, entre o podcast e o rádio, por exemplo, é que o rádio, ele é fluxo contínuo, né, eu vou entrar, vim agora sintonizar aqui uma rádio, qualquer aí, e aí eu vou pegar a programação do ponto que tá, eu não posso, o que tava rolando agora um tempo atrás, não tenho como voltar e escutar, né, já o podcast, né, assim como é no YouTube, assim como é no Netflix, sei lá, eu escolho qual programa eu quero escutar, eu posso pausar, eu posso voltar, putz, peraí, não entendi isso aqui direito, então eu volto um pouquinho para entender melhor, escutar de novo, e por isso que é sob demanda, né, porque a gente controla a programação, a gente não fica mais refém do fluxo de programação do veículo, né. Sim. É uma das, inclusive, dos pontos interessantes os quais o podcast. Os pontos interessantes os quais eu acho que o podcast é, tipo, incrível. É exatamente um desses é o fato de você ter a mídia do rádio, só que com o benefício de escolher o momento que você quer escutar. Dentro desse quesito ainda, por que o podcast é uma mídia interessante? O CocaCast, ele levantou um ponto que eu acho incrível. Coca-Tech, na verdade, Tati. É, CocaTech, desculpa. o cara conseguiu fugir do clichê de botar o cast não, no nome de um podcast, e aí você vai lá e mete o cast no nome dele. Parênteses aí, eu acho que todo podcast tinha que ter cast no meio, tá? Eu acho um clichê incrível, maravilhoso. Mora no meu coração. Muito bem, muito bem. Enfim, dentro do porquê o podcast é uma mídia interessante, eles levantaram que é uma experiência individual. E, gente, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas aquela coisa de que parece quando você coloca o seu foninho de ouvido, realmente as pessoas estão falando dentro da nossa cabeça. E você escolhe o conteúdo que você está ouvindo, né? E imediatamente você começa a refletir e meio que conversar realmente com o podcaster, apesar de tudo estar acontecendo única e exclusivamente dentro da sua cabeça. Eu acho isso incrível. Uma das coisas também, isso você acaba até assim, você se sente próximo, né, da pessoa, porque aí ele faz aquele tipo ou de piada, ou tem algum trejeito, aí você até já pensa, ai, típico do, né, como se, típico do fulano. Típico da ciclana isso. Ah, não, é muito engraçado. Nossa, de vez em quando ele faz umas piadas sem graça, hein? Então assim, você começa a criar uma intimidade, né, com a pessoa, e tudo bem, ela é nesse sentido unilateral, né, mas realmente, assim, a gente tá chegando aí, imagino que agora, por exemplo, você esteja escutando o DGCast no fone de ouvido, né, acho dificilmente alguém vai estar escutando na caixa de som, né, Tati? Bom, eu sou uma dessas pessoas, tá, gente, desculpa. Você escuta em caixa de som? Escuto. Também, escuto muito também no meu foninho, mas como eu, enfim, eu tenho minha casa, minha vida, minhas coisas, às vezes eu me dou ao luxo, sim, de ouvir umas caixas de som. Porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa na sala, meu filho tá junto comigo, meu filho também gosta muito de podcast, e aí a gente acaba ouvindo junto. Ó, que massa, Tati, você uma experiência coletiva de escutar podcast... Sim, inclusive, Eduardo, filho, te amo, um beijo. Eduardo é uma criança que gosta de podcast e é um ouvinte do DGCast não por minha causa, mas porque ele realmente gosta do assunto que a gente aborda. Ô, Tati, criança é sacanagem, vai. O quê? Quantos anos tem o Eduardo? Ah, é 13. Ele não é criança. Ah, ele é criança, gente. Ele não. Vai deixar de ser criança daqui 2 anos. Ele vai deixar de ser criança quando um dos de vocês não. Morrer, né? Porque... Não começa com essa história, porque eu não sou essa gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que acha que filho vai ser eternamente criança. Meu, eu acompanho super e tento, assim, ao máximo, entender cada momento do desenvolvimento do meu filho. Mas sim, ele ainda é uma criança, tanto em comportamento quanto em idade. Ele já tá pré-adolescendo. E aí, obviamente, as coisas estão ficando mais sérias, os conteúdos estão ficando cada vez mais fugindo do lúdico e entrando no ramo pessoal aí, nessa coisa do que eu gosto, coisas sérias, né, temas cabeçudos, mas ele ainda é uma criança, desculpa. Ô, Tati, com 13 anos a gente já comprava chapinha pra tomar escondido de madrugada. Então, mas com 13 anos da nossa geração, nós éramos bem mais maduros, né, Alberto? A gente, assim, é a referência que eu tenho dentro da minha casa, tá? Vamos lá. Eu, aos 13 anos, era bem mais madura. Eu tinha várias outras responsabilidades, eu nasci em outro tempo, enfim, as coisas eram diferentes. O meu filho, aos 13 anos, ele não é infantil, entenda a diferença. Ele é apropriado para a idade dele, ele tem 13 anos, ele ainda gosta de se divertir, ele ainda tem problemas, ele não tem maturidade ainda, então por isso que eu caracterizo ele ainda no limite criança, tá? Mas ele já tá aborrecendo, desculpa, adolescendo, filho, te amo, mas ele ainda tem ele quica, por assim dizer, entre a infância, né? Porque ele realmente está nessa fase de transição entre a infantilidade e já a aborrecência, que é começar a ter um pouco mais de noção da vida. Entendi. Mas eu não sou essa mãe, não, tá? Fica tranquilo. Tá, eu beleza. Acompanho o processo. Não, se você que é a mãe está dizendo, eu confio plenamente. Assina embaixo. E ele é um pré-adolescente, vamos mudar a história, ele não é uma criança, ele é um pré-adolescente que gosta de podcast. Então, às vezes, a gente senta na sala, eu trabalhando, fazendo alguma coisa, e ele junto comigo, ouvindo, mexendo no celular, fazendo as coisas que ele gosta. Muito, muito legal. Eu adorei isso. Acho que a única vez que eu escuto podcast sem ser no fone de ouvido, são duas ocasiões. Uma não acontece com muita frequência, que é que recentemente eu comprei pelo AliExpress. Inclusive, AliExpress, a gente tem que colocar na nossa seção de indicações. AliExpress é um mundo à parte muito interessante. Mas, enfim, eu comprei aquelas caixinhas de som Bluetooth que pra você ouvir no chuveiro. Nossa, amo! É assim, o som dela, obviamente, é um som bem limitado, né? Não é pra você ter alta fidelidade ali, mas você escuta muito bem música. Podcast, eu achei que a voz fica um pouco abafada, assim, sabe? E aí, eu não gostei muito da experiência de escutar podcast nela. Então, por isso que eu não faço muito. Mas eu já fiz isso. Tô tomando banho, escutando um podcast ali. Fica alto, né? Mas eu tô sozinho no banheiro. Ainda é uma experiência individual. E outro momento que eu escuto sem ser no fone de ouvido, não vale, porque também acaba sendo ali ao pé do meu ouvido. Que é quando eu tô escutando e aí acaba a bateria do meu fone. Que eu tenho um fone Bluetooth, comprado também no AliExpress, né? Um desses fonezinhos bem porcaria, assim, mas que quebra o galho. Mas aí acaba a bateria enquanto eu tô ouvindo e tô longe, né? Mesmo que estivesse perto, não ia dar pra carregar em um segundo. E aí eu, assim, continuo escutando pelo áudio do celular, né? Pela caixinha de som maravilhosa do celular, né? E eu coloco ele baixinho e deixo bem perto do ouvido. E aí, assim, só eu escuto mesmo, assim, né? Tanto que se eu coloco ele, afasto ele 10, 15 centímetros do meu ouvido, mesmo eu já mal escuto. Então, acho que são as únicas horas que eu escuto fora do fone de ouvido. Mas essa segunda é quase que um fone de ouvido improvisado, né? Basicamente, um fone de ouvido improvisado. Mas sim, 90% das pessoas têm essa relação de intimidade com a mídia. Porque sim, você vai escutar no seu foninho. Porque como é uma mídia muito versátil, você não tem o comprometimento visual, você não tem o comprometimento de sentar e fazer isso. Você pode fazer isso no seu translado, dentro do ônibus, quando você está à toa esperando uma reunião, enfim, você tem N formas de usar o podcast, né? Você coloca os fones, porque, né, nós somos pessoas educadas e não queremos que o mundo saiba o que nós queremos saber. Por favor, inclusive, pessoas, vamos levantar a bandeira fone de ouvido, porque ela é uma bandeira importante, né? Enfim, como é uma mídia intimista, é uma mídia de você com o podcaster, tudo acontecendo dentro da sua cabeça. E é até um tanto interessante, é meio até bizarro, gente, porque você conversa realmente com essa pessoa, ela se torna uma pessoa íntima, tanto que gera até problemas, assim, as pessoas, quando acabam encontrando os podcasters, isso acontece muito também com o YouTube, as pessoas se sentem tão íntimas porque a vida delas está exposta que acaba tendo... Extrapolando o limite normal da bagaça, não é mesmo? Você chega, assim, com maior intimidade, só que pro podcaster, pro YouTuber... Né? Assim, ele tá te conhecendo naquele momento, né? Então você tem que... Ele nunca te viu. Tem que ir com calma. Primeiro tem que convidar pra tomar um vinho, né? Paga um sushi. Enfim. Mas acho que você tocou num ponto que eu acho que é, assim, pra mim, talvez uma das maiores vantagens do podcast, mais do que essa questão de você ouvir sob demanda, que isso eu acho que já é uma necessidade dos nossos tempos, assim. Você poder consumir o conteúdo que você quer quando você quiser, né? Mas acho que essa questão de você, da versatilidade de como você consegue escutar o podcast. Porque, como você está só ouvindo, você não compromete o seu campo visual, né? Então você pode ouvir podcast enquanto faz outras coisas, né? Que outras coisas aí vai da sua rotina, né? Inclusive, você só compromete o campo auditivo. Então, o visual, o motor, eles ficam liberados. Gente, se vocês não sabem, eu vou dar uma dica de coração. Lavar louça com podcast é sensacional, porque lavar louça começa a ficar interessante. Você reza para que tenham pilhas e pilhas e pilhas de prato para você poder lavar, porque daí se o podcast tem ali uma hora e meia, uma hora e quarenta, você vai gastar uma hora e quarenta para lavar a louça e tudo vai ser legal, entendeu? Dica do coração da Tati, mais uma desse programa. Isso eu acho que é uma dicaça mesmo, porque assim, lavar louça é muito chato. Ninguém gosta de lavar louça, né? É horrível. Sim, acho que nem máquina de lavar louça gosta de lavar louça. É muito chato. E é uma praga, porque se acabou de lavar, já aparece um copinho ali, né? Assim, uma colherzinha de café. Isso. Louça é uma coisa muito chata. E aí, se você usa alguma coisa pra tornar esse momento proveitoso, né? Ele deixa de ser um fardo e passa a ser um momento que você pode consumir ali a sua mídia preferida, né? E aí também, nesse sentido, por exemplo, você não conseguiria botar um vídeo, né, pra assistir um filme, uma série, mesmo um vídeo do YouTube. Por quê? Porque você vai ter que ficar alternando entre olhar pra louça, né, e olhar pro vídeo. Talvez você perca alguma coisa que seja interessante, a não ser que seja um vídeo que é meramente uma cabeça falando, e não tô dizendo isso pejorativamente, né? Aí você deixa só o áudio e vai escutando, beleza. Mas você também pode aproveitar para escutar audiolivros, né? Ou quem gosta mais de música pode escutar música, mas a questão da música é bom. Eu acho a música bom para a alma, né? Para o espírito, vamos dizer assim. A música é bom para você, para o seu humor. Mas o podcast, o audiolivro, ele vai te trazer informação, né? E aí, nesse sentido, pode ser mais produtivo. Que é um grande problema dessa era moderna, né? Dessa coisa louca que tá acontecendo com a gente. O tempo tá ficando cada vez mais restrito e a otimização dele tem sido necessária a todo momento, a todo instante. Então é bacana que aí a gente vai levantar uma outra questão em relação ao podcast. Podcast é uma das... Pra mim, tá? Eu não assisto televisão, não sei se vocês sabem, se eu já comentei em algum momento aqui. Eu não assisto televisão, nem televisão aberta, nem televisão fechada, eu não assisto televisão. E a minha forma de me manter informada, engajada, sabendo o que está acontecendo around the world, basicamente é o podcast. Lógico que alguns outros jornais impressos ou revistas, principalmente via internet, mas o minha maior fonte de conteúdo específico, primeira coisa, conteúdo de nicho. Podcast é uma mídia muito boa para quem gosta de conteúdo de nicho. Segunda coisa, conteúdos específicos. Por exemplo, recentemente sancionaram lá as leis que viabilizam, entre várias aspas, o trabalho escravo no Brasil. Foi um boom nas mídias, né? E acontece que tem muita informação desencontrada. Filtrar tudo isso pela internet é muito complicado. Então, o que eu sempre faço? Eu procuro o tema, escolho um podcaster o qual eu acredito, confio na veracidade, não? Como se chama isso? Confiabilidade, assim. Na confiabilidade dele, né? Você sabe que ele vai fazer um trabalho de apuração detalhado, valioso, né? Decente e tudo mais. E aí eu vou ouvir o que essa pessoa tem a dizer. E geralmente eu não me atenho a uma pessoa. Eu vou ouvir várias pessoas falando, porque as pessoas têm pontos de vista diferentes, trazem entrevistados diferentes para falar a respeito de alguma coisa. E eu não gosto de ficar na bolha, então eu tento ouvir todos os lados, todas as pessoas, e é assim que eu me informo hoje em dia. Eu abortei a televisão da minha vida em 2007, 2008, eu parei de assistir televisão, e é assim que eu consumo informação a partir de hoje. Então, a partir de hoje não, a partir de 2008. Então, eu acho que é um dos... Pra mim, Tatiana, ok? Pessoas entendam, sou eu falando. Mas eu reforço para que vocês pensem e reflitam a respeito disso. Porque, sim, acesso à informação e conteúdo de nicho, o podcast ele tem trabalhado isso. Eu não consigo achar outra palavra além de lindamente, mas tem uma outra palavra que provavelmente ficasse melhor aí. De forma bem eficiente. Né? Eficiente, eficaz. E sem o comprometimento, outra coisa que eu gosto muito de pensar, Sim, existe publicidade dentro do podcast, mas não é uma publicidade tão visceral quanto é no YouTube, por exemplo. Não é uma publicidade tão visceral quanto é nos sites de informação. Então, a gente percebe que eles estão um pouco mais livres, um pouco mais tranquilos. Não sei se eu me faço entender, mas é mais ou menos isso que eu penso. É, eu acho que... Independente. Nesse sentido, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, que os meios digitais possibilitaram, né, a quem tem acesso a eles, isso é importante deixar bem claro, né, porque senão fica aparecendo, ah, agora todo mundo pode ser produtor de conteúdo. Não, não é bem assim, né? Você precisa ter, primeiro, acesso à internet, preferência de uma internet de banda larga, dois, um equipamento para isso, que tudo bem, hoje é relativamente muito, muito, muito, muito barato, comparado com o que é, por exemplo, você ter que montar uma estação de rádio, né, uma emissora de televisão, é tipo, é muito barato, mas não é que qualquer um possa fazer. Além disso, você precisa dominar esses meios de produção, saber gravar um áudio, editar um áudio, gravar um vídeo, etc., né, e você tem que ter também um nível educacional, né, para ter domínio de linguagem mesmo, a linguagem escrita, a linguagem falada que seja, né? Não que isso seja um pré-requisito ou que só vai ser bom programas de pessoas que tenham esse domínio, não é isso que eu quero dizer. Mas você precisa ter vencido algumas barreiras na vida aí, né? Que inclusive tem um vídeo sensacional que circulou por aí, que era uma corrida, né? Quem ganhasse a corrida ia... Uma corrida num parque, né? Quem ganhasse a corrida ia ganhar, sei lá, $100 lá. Aí o cara ia falando, dá um passo à frente... Quem, sei lá, estudou em escola particular, dá um passo à frente. Quem não teve que trabalhar para sustentar a casa, dá um passo à frente. Sei lá, quem, né, os pais nunca se separaram. E aí, que a gente percebe como, às vezes, a gente acha que tá todo mundo no mesmo nível, mas, na verdade, não, né, não é bem assim. Mas, né, independente, feito esses poréns, essas ressalvas, né, as mídias digitais possibilitaram que muitas pessoas que não teriam condições nenhuma de ter voz, né, de colocar, de ter, de fato, um meio de produção nas mãos, o podcast é uma forma até bem prática, né, de você fazer isso. Então, assim, eu lembro que o jovem Alberto, né, quando escolhendo carreira, escolhendo faculdade, assim, eu sempre tive, mesmo que não fosse, enfim, totalmente claro, totalmente direto, mas eu sempre tive a vontade de ter o controle, e não aqui num sentido pejorativo também, mas de ter, assim, os meios, né, de manipular uma forma de mídia, né, e o podcast me possibilitou isso, e possibilita para tantas pessoas, né, que você tenha aí um canal de mídia inteiramente na sua mão. Claro, você pode vender espaço publicitário, você pode, enfim, mas, de fato, você tem esse poder, né, de veicular a informação, e isso é fantástico, né? Você ter tudo isso na palma aí do seu mouse, né? É muito importante lembrar também que o acesso à internet via pacote de dados junto aos celulares e smartphones, eles ajudaram e possibilitaram muito mais junto com a internet, tarará, né? Hoje você consegue fazer tudo pelo celular, então as coisas são muito mais fáceis. E porque boa parte das pessoas consomem internet através de celular. Então é bom ressaltar que tudo isso faz com que a gente tenha mais acesso. Então, só para deixar claro. Legal, isso é até bem interessante você ter falado, Tati, que realmente tem dados, né, que foram coletados pelo... Como é o nome daquele órgão que regulamenta a internet no Brasil? CETIC-BR? Não me lembro. Enfim, a gente procura e coloca na descrição. É o NIC.br e o CETIC.br, né? Que são, assim, órgãos... eles não são governamentais, mas eles são de interesse público, né? E eles, enfim, trabalham de diversas formas no sentido de regulamentar e de padronizar a internet no Brasil, né? E aí eles têm um banco de dados lá, que é de consulta livre, né? Que coloca realmente que, assim, hoje em dia... maior parte da população brasileira tem acesso à internet, mas, assim, coisa de 90, 95%, não me lembro agora de cabeça, mas desses 95%, uma boa parte, que também não vou nem tentar chutar aqui, que eu não me lembro de cabeça, mas uma boa parte faz o acesso só pelo celular ou dispositivos móveis, né? Então, hoje, as pessoas que não pegaram a onda da banda larga, entraram na internet por via do smartphone, né? Por vias... de mobilidade. Então, também isso é bem interessante de ter, de ser considerado. O que mais que a gente vai falar sobre podcast? É uma coisa que eu acho legal de falar sobre podcast, é que assim, né? É, como você pode fazer para escutar podcast? Porque... Ah. Quais são as formas, né? Vamos começar aí, antes de problematizar. Você, por exemplo, no caso do DGCast, vou usar o DGCast como exemplo, que é um caso comum, né? Acho que, se não todos, a maioria dos podcasts oferece essas mesmas formas. Você pode escutar pelo site, né? Tem lá no nosso Diretão. Site. É, cada publicação de um episódio tem ali embaixo um playerzinho bem simples, né? Que, inclusive, é uma coisa que é do próprio plugin lá e tal, tá tudo integrado, o site com a hospedagem e tudo mais, assim, funciona bem redondinho, tem um player, você escuta e, bom, é isso, você vai escutar ali, né, com o site aberto ali, você deixa em uma outra aba, vai fazendo outras coisas. Eu, particularmente, não gosto muito disso, mas também já a gente conversa sobre isso. Outras formas que você tem pra escutar podcast, você poderia, pelo próprio site, baixar, né, o arquivo, e aí você pode ouvir no próprio computador, ou você pode jogar pro seu celular, pro seu pendrive, pro seu cartão de memória, e escutar em algum aparelho, né, que aceite essas formas de conexão, por exemplo, o seu próprio carro, né, enfim, também, mas tem esse trabalho manual de você baixar e jogar pro dispositivo que você quer. E a terceira forma, que é a que eu particularmente faço 100% e acho a mais interessante, é você ter um aplicativo, pode ser no celular ou pode ser no computador, que faz esse trabalho que a gente conversou lá do RSS, né, de buscar a fonte e trazer até você, um aplicativo específico de podcasts. E tem muitos, né, tem para todos os sistemas operacionais, seja no desktop, Windows, Mac, Linux, como no celular, Android e iOS, né, você tem vários aplicativos gratuitos para escutar podcast. Aí você vai, o DGCast, eu quero assinar o DGCast, vou lá, me inscrevo ou assino o feed, né, que o pessoal chama do DGCast. Aí toda vez que o DGCast soltar um episódio novo, cai lá no seu aplicativo, alguns até tem notificação, te avisa, episódio novo do DGCast. Você pode configurar se ele baixa automaticamente ou se você baixa manualmente, aí vai do seu gerenciamento de armazenamento aí do seu dispositivo, né, e ele tá lá pra você escutar. E aí o celular tá sempre no seu bolso, né, e que é uma coisa fantástica. Então, aí você, novamente, você vai passear com o cachorro, leva o celular, você tá indo de ônibus pro trabalho, pra faculdade, enfim, tá com o celular no bolso, põe um fonezinho de ouvido, escuta. Você tá esperando, que nem a Tati comentou, no médico, no dentista, sei lá, você saca o celular e põe um podcastzinho pra escutar. Então, eu sei que tem muita gente que escuta pelo site, né, inclusive... a gente tem as estatísticas aqui, né? É uma coisa mais ou menos meio a meio, assim, né? Mais ou menos 60-40%. 60% vai pelo celular e uns 40% vai pelo site, né? Mas eu quero convidar a quem não utiliza, né, o podcast via celular, quem não ouve, quem não consome podcast via celular, que faça um teste, né? Faça uma experiência. Começa pelo DGCast, por exemplo. Não precisa assinar todos os podcasts que você gosta no primeiro momento. Ainda que eu recomendo que você faça isso. Mas comece com um ou com outro, né? Com dois, três. Assina esses podcasts pelo celular e faz essa experiência de escutar. Que aí tem outras coisas que vão começar a entrar que são interessantes. Que são, por exemplo, você pode montar listas, né? Meus podcasts favoritos, podcasts sobre design, podcasts de notícia, podcasts, sei lá, sobre línguas, né? Você pode criar categorias diversas em listas, em playlists, né? Aí tem vários recursozinhos e tal. Um deles que eu vou comentar mais pra frente, que é a questão da velocidade acelerada de podcast. Mas eu convido quem não faz, né, consumo de podcasts pelo celular, que faça uma experiência. Tati, você já consome podcast mais de que forma? Bom, primeiro eu quero fazer duas ressalvas. A primeira ressalva é que, além dos aplicativos gratuitos, nós temos os pagos. Spotify e Deezer, por exemplo, são exemplos de aplicativos que muitas vezes são pagos e que tem muitos podcasts lá. Segunda coisa, o amor é livre e a organização também, gente. Você tem aí uma gama de formas de organizar os seus podcasts, como você bem entender, enfim, pelo tema, pelo nome, pelo programa, pelo número. Você pode fazer de mil jeitos diferentes, tá? Eu ainda gosto... Bom, vamos lá. Tatiana gosta muito de consumir podcast no celular, porque Tatiana fica muito tempo em trânsito dentro de Ribeirão Preto. Então, sim, eu uso vários aplicativos de podcast. Mas Tatiana ama, do fundo do coração dela, ouvir pelo site. Por quê? Porque 90% dos podcasts que eu ouço tem links comprovando, embasando, deixando claro aquilo que eles estão falando. E pelos SoundClouds da vida, você não acessa isso. Então, eu ainda sou a velha do inferno que gosta de ouvir pelo site. Mas é uma experiência interessante que você criou aí também, né? Um fluxo legal, porque Sim. Aí você vai complementando sua experiência com os links adicionais, né? Eu sou a louca da informação, gente. Eu gosto muito... As coisas favoritas da vida da Tatiana: ouvir podcast, ler. Eu amo ler de uma forma, assim, que eu não consigo dizer pra vocês o quanto eu gosto de ler. E aí eu consigo associar as duas coisas, porque enquanto eles estão falando, eu tô verificando aquilo que eles estão falando, entendeu? Então eu acho muito, muito massa você pensar nisso. Vale a pena. Se você estiver ouvindo no seu celular, estiver com o computador à disposição, porque isso às vezes acontece de você preferir ouvir pelo celular, mas estar na frente do computador. Entra no site, procura. Eles sempre trazem muita informação interessante. Eles, a gente, enfim, o podcast em si. Eu acho que vale a pena. É uma forma gostosa de você se informar. Eu acho que também vale... Ah, desculpa, Tatiana, pode continuar. Não, pode fazer a sua ideia. Eu só ia dizer que, assim, que vale reforçar que, assim, que muitos podcasts, o DGCast, por exemplo, tem, os links vão também na descrição do podcast no aplicativo do celular, né? E aí você pode tocar no link e acessar o conteúdo. Isso. Mas eu acho que é diferente a experiência. Por exemplo, eu não gosto muito de ler no celular, né? Um site, um artigo, assim. Eu acho que Sim, fica meio apertadinho. Difícil. Então, assim, é possível fazer. Quem gosta pode fazer também, né? Essa mesma experiência da Tatiana, mas no celular. Mas, enfim, é diferente, né? Você tá no computador, é diferente. Você vai clicando, vai abrindo várias abas, é muito mais prático, né? Nossa, muito mais prático. Eu tenho uma tela ultra-wide, eu consigo colocar 3 pedaços ali, tudo misturado. Bom, enfim, sensacional, gente. O legal de monitores grandes é que você percebeu que você poderia colocar o navegador em 1/3 do seu monitor, que você tem uma experiência boa ainda, né? Exato! Muito melhor do que, tipo, muito monitor que muita tela, enfim. Que fica aquele browser abertão e o site mesmo ocupa, tipo, é isso, 1/3, 2/3 no máximo da tela, né? Não ocupa nada, é bizarro, gente. Mas é muito legal. Eu aconselho vocês a tentarem um dia, pelo menos, porque é muito massa. Mas sim, eu sou uma consumidora de podcast através do celular, porque eu tenho uma das aplicações pagas, além do SoundCloud. Então, e como eu disse, eu vivo em trânsito, então eu não consigo ficar com a cabeça vazia. Gente, eu não sou aquela pessoa que senta no carro e fica vendo a paisagem lateral. Não consigo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque eu sou meio tac. Enfim, então eu aconselho sim vocês a usarem o celular, terem essa experiência. Porque depois que você pega o hábito, você não consegue despegar o hábito. Ele vai ficar na sua vida pra sempre. Não vai ter jeito. Eu tinha mais uma coisa pra falar. Já esqueci. Quando eu lembrar, eu falo. Beleza. Uma coisa que eu acho, assim, que é legal ressaltar é que, assim, no Brasil, a maioria dos podcasts tem essa linguagem a qual o DGCast se aproxima, né? De uma conversa informal, uma conversa, assim, de bar, uma conversa que não é, assim, uma mesa redonda, não é uma palestra. É um bate-papo mais tranquilo, né? Menos pesado. Informativo, porém, é informal, né? E, inclusive, alguns levam isso a um extremo que o DGCast não leva, mas, assim, com bastante piada, com bastante zoeira, que o The Geek se aproxima mais, né, desse formato. Sim, né? O The Geek, ele tem bem essa pegada totalmente informal. Zoeira, vamos, né, zoar, vamos fazer piada, vamos fazer a vida ser leve. Porque nos dias de hoje tá difícil, né, gente? Tá complicado. Então, mas, sim, o The Geek tem esse formato. E outros podcasts, acho que o maior podcast do Brasil ainda é o Nerdcast. E ele tem muito disso. Vai ele ser é ainda, super, né, zoeira. Eu acho que é importante dizer, assim, que isso não é um requisito para um podcast, né? Podcast não significa ter uma linguagem informal. Acontece que no Brasil se proliferou, até por conta do Nerdcast, né? Que é o principal podcast do Brasil de longe, assim, né? É o mais importante, sem dúvida, né? Eu, por exemplo, não escuto Nerdcast, mas é fato, né? Ele é o maior e o mais importante podcast do Brasil. Hoje, como ele tem essa linguagem, muitos foram nessa onda, mas podcast é um programa de áudio. Você pode fazer que linguagem você quiser. Poderia fazer uma linguagem jornalística, poderia fazer uma linguagem documental, poderia fazer uma linguagem de audiodrama, né? Poderia fazer uma linguagem, enfim, né? Existem, inclusive, diversos podcasts com essas linguagens diferentes. E aí, só um adendo, não vamos entrar nisso, que isso daria, acho que, um outro cá entre nós, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o tipo de podcast que predomina é um podcast mais jornalístico, né? Que eles chamam de podcast de storytelling, né? Mas é um storytelling jornalístico, um storytelling não ficcional, né? E que aí tem uma relação com o rádio e tal, é uma cultura diferente. Mas acho que é interessante colocar aqui que a gente costuma associar podcast com ser descontraído, mas não necessariamente, né? É uma opção de formato de linguagem. No Brasil, nós temos alguns podcasts que têm esse formato jornalístico, o podcast da CBN. Gente, para quem gosta de formato jornalístico, eu acho que podcast tem dois programas, não vou lembrar o nome, mas acessem lá. A CBN tem dois programas muito bons de foco jornalístico, muito bem feitos, com aquela linguagem formal do jornalismo, como se diz? Informativo? Não? Informativa. extremamente informativa e, assim, pesadona, como se tivesse um William Bonner falando no seu ouvidinho. E o segundo programa que daí já tem essa pegada mais gringa, assim, de storytelling, é o Projeto Humanos, feito pelo Anticast, pelo Ivan Mizanzuki. Ele tem esse formato de storytelling muito parecido com alguns programas do Gimlet. Eu não me lembro o nome, inclusive, depois eu vou colocar na descrição do programa o que é parecido com esse. Então, assim, nós temos já bons formatos de web, uma espécie de websérie ou coisa do gênero, e formatos jornalísticos. Mas, realmente, eu concordo com o Alberto, basicamente é uma conversa informal, é uma conversa informativa e informal ao mesmo tempo. 90%. Eu acho que essa pegada do informal, né, Tati, eu acho que ela gera uma aproximação com o público também, né? Que a gente tá um pouco cansado de ver lá os William Bonners alikes, né? Falando e tal, daquela forma pseudoneutra e tal. Então, quando a gente vê uma coisa mais próxima da nossa realidade, como se fosse realmente alguém que a gente se sente mais próximo dessa pessoa, é interessante, é uma forma de comunicação bem, bem interessante, bem atraente, né? O brasileiro tá um pouco cansado de gente, entre aspas, tá, galera, cagando regra. Porque, basicamente, quando você pega esses formatos profissionais, entre várias aspas, esses formatos profissionais, eles estão cagando regra o tempo todo e a gente acha que a gente tem que seguir essas regras. Então eu percebo que o brasileiro está um pouco cansado disso, e é por isso que as nossas mídias são mídias mais tranquilas, mais leves, mais sutis, apesar de todo o conteúdo informacional, apesar de toda a força da informação que nós trazemos, tá? Mas aí é também ponto de vista, tá, gente? Não me crucifiquem. Aí eu vou recomendar alguns podcasts nesse sentido também. Tem o podcast do Nexo, né? Que é um Nexo Jornal, que é um site muito legal, um jornalismo século XXI, vamos chamar assim, né? Que eles não focam em criar o factual, né? O hard news. Eles pegam o factual produzido já pelos vários veículos de mídia e fazem uma questão mais de compilar isso, de checagem mais aprimorada de fatos, até um pouco de opinião, mas é mais de análise. Acho que é mais do que opinião, análise dos fatos. E aí eles têm um podcast também, que é o podcast do Nexo, que tem um formato bem jornalístico, né? Então, acho que para quem gosta, vale a pena conhecer. E um outro podcast que não é nesse formato de bate-papo informal e informativo é o Casos e Causos, que era o antigo Diário do Menestrel, do Diogo Braga, que ele tem uma pegada assim, mais de crônica, sabe? Ele, como o próprio nome diz, ele conta casos, né? Conta causos aí de uma forma quase literária, né? Na forma de fazer o texto. Então, aí ele faz uma áudio sonoplastia. Tem uma dramatização muito boa. Exato. O Diário do Menestrel era muito legal. É que agora ele tá descontinuado, né? Mas ele tinha um lance de contar histórias de personagens reais, né? Personagens históricos, de uma forma dramatizada. Aí tinha os diálogos, tinha as cenas, tinha a sonoplastia também. É muito, muito bom. Vale a pena conhecer também, mesmo que ele não esteja mais ativo, vale a pena escutar os episódios do Diário do Menestrel, que é o mesmo Diogo Braga do Casos e Causos. Exato. Bom, que mais? Acho que é isso, né, Tatiana, do podcast, né? Nossa Senhora, né? Rasgação seda. A gente pode cantar parabéns? Parabéns pra você. É legal dizer que no dia 21 teve, né, várias hashtags, podcaster indo no podcast do outro, gravando no lugar dele. Foi muito legal, inclusive. Tem uma movimentação interessante nesse sentido. O DejaCast não participou, né, ativamente disso, mas a gente quis fazer aqui um programinha, né, lembrando essa data e aproveitando para rasgar uma seda mesmo, puxar uma sardinha aqui para nossa mídia, né, que a gente ama tanto, tanto que estamos aqui produzindo, né, não é à toa, né, mas que a gente quer levar. E aí dizer, né, você que está ouvindo, provavelmente já sabia de tudo isso ou quase tudo isso, né, Tati? Mas você pode espalhar a palavra e trazer esse podcast ou outro para um amigo, para uma amiga, um colega de trabalho, alguém da sua família que você acha que possa gostar, possa se interessar também para conhecer os benefícios, vir para esse maravilhoso mundo do podcast. Novamente, eu vou falar por mim, mas eu acho que mais do que rasgar a seda para o podcast, é uma mídia a qual eu acredito e confio. É valorizar, né, Tati? É valorizar, é diferente de rasgar seda. Porque às vezes você rasga seda para coisas que não são tão boas e você tem que rasgar a seda porque senão ela não emplaca. O podcast não, gente. O podcast é um treco que, sim, ele é muita informação, tem muito conteúdo, tem conteúdo de nicho, tem pessoas extremamente aptas a falar sobre isso, tem muito especialista fazendo mídia de podcast. Muitas vezes a informação que está no podcast é mais precisa e mais apurada do que a que está na grande mídia, né? Com certeza. Então, assim, compartilhem, ouçam, conversem com as pessoas a respeito de podcast. Eu vou citar um exemplo aqui, a Camila. Camila, um beijo. Camila é uma amiga minha, ela começou a ouvir DGCast recentemente e agora a gente começou a trocar figurinhas de podcast, porque é muito importante a gente espalhar aquilo que é bom. E não estou falando que exclusivamente podcast é bom, estou dizendo que é uma mídia confiável, é uma mídia quase independente, é uma mídia confiável. São pessoas especialistas, então entendam quanta coisa boa e importante tem aqui dentro. Em compensação, quando você está ali na televisão, quando você está no YouTube, quando você está em outros lugares, outras mídias sociais, você está consumindo coisas que são patrocinadas, você está consumindo coisas que têm dedo de grandes corporações e isso torna a coisa um pouco mais complexa. Inclusive, DG, isso é uma pauta, hein? Isto Verdade. É uma pauta. Também, assim, vale dizer que não é porque todo conteúdo tem uma grande corporação por trás ou depende de verba publicitária, não, que ele é porcaria, né? Mas, de fato, ele vai ter alguns limites, né? Isso também... Você não consegue atribuir tudo que você gostaria de atribuir. Então, exatamente. Sim, propaguem a palavra, valorizem isso, porque, inclusive, uma das minhas dicas tem relação com o que eu vou falar agora. O podcast é uma das maiores mídias dos Estados Unidos. E é uma coisa que a gente, aqui no Brasil, ainda está muito longe de acontecer. As pessoas não têm a cultura, porque o brasileiro parece que é visual demais. Então, verdade, a televisão é... Qualquer padaria tem uma televisão, né? Exato. Então, assim, vamos propagar a palavra, vamos fazer a coisa acontecer e valorizar tudo isso, porque tudo isso é muito bom. A gente nem entrou aqui, né, Tati, no fenômeno do podcast nos Estados Unidos, o Serial, por exemplo, né, que chegava a ter 5 milhões de downloads por episódio, isso no mundo inteiro, né? Uma das minhas indicações vai falar sobre isso, inclusive. Legal, legal. Mas é pra daqui a pouco, já já. Bom, beleza. E aí, né, Tati, já que estamos aqui, né, a gente quis aproveitar também e falar um pouquinho sobre a atualização... que a Adobe lançou agora na Adobe Max, né, que é a conferência que a Adobe faz anualmente para lançar, né, os novos produtos, enfim, ou colocar novidades, né, falar sobre as novidades que vão ter da empresa, né, que atualizou as versões da Creative Cloud para, eles estão chamando de Adobe Creative Cloud 2018, né, atualizou todos os softwares para a versão 2018. E a gente queria falar um pouquinho do que a Adobe trouxe, né? Já que nós que trabalhamos com produção gráfica, de alguma forma, estamos aí, não vou dizer reféns da Adobe, sujeitos. Né? Mas a gente, na grande maioria, utiliza os softwares da Adobe, né, para trabalhar. Inclusive, né, o nosso editor, o Alisson Tati, ele recentemente comprou o software, o Affinity, né? Que é um concorrente aí da Adobe. Super, né? Forte. Ele tem dois softwares, que é o Affinity Design e o Affinity Photo, se eu não me engano. Tá? Desculpa se eu tô enganado. Mas enfim, são programas que seguem a lógica antiga da Adobe, né, de você vender uma licença, né, e são licenças super baratas, acho que custa $50 cada uma, ou seja, com $100 você pega o software para a vida inteira, e eles são, ao mesmo tempo, né, bastante, não é semelhante, mas bastante próximo do que são as interfaces dos softwares da Adobe, ou seja, você se sente familiarizado. Por outro lado, ele é bem mais dinâmico. Eu lembro que eu vi alguns vídeos, vi o próprio Alisson utilizando assim, e ele funciona de umas formas bastante intuitivas, as ferramentas, a forma como elas vão interagindo, os controles, sabe? É bem, bem bacana, vale a pena conhecer também. Mas acaba que numa empresa, numa agência, provavelmente os softwares vão ser os da Adobe, né? Então a gente está de alguma forma atrelado. Eu, particularmente, né, eu gosto bastante dos produtos da Adobe, né? Sou um assinante Creative Cloud, né? Trabalho com isso, preciso ter, não tem jeito, né? Mas eu acho que ele tem diversas vantagens, né? Que até acho que não é o nosso foco aqui agora, né, Tati? Não. Mas a gente vai colocar aqui também nas notas do episódio um artigo que saiu no próprio blog oficial da Adobe, anunciando as novidades que eles trouxeram com o pacote 2018 da suíte Creative Cloud, né? Da suíte da Adobe. Você quer acrescentar alguma coisa aqui, Tatiana? Quero, tenho dito. Gosto do Adobe como um todo? Gosto. Tenho ressalvas e reservas? Várias. Que bom, mas, né? Senão a gente estaria, né? Estaria gente, fazendo assim, o que nesse mundo? Eu acho que a Adobe, exatamente o que você falou em relação ao tratamento de áudio do Alisson, a Adobe, ela peca por não ser intuitiva. Ela não é intuitiva. Talvez ela seja intuitiva para quem tem para quem usa Mac já há um bom tempo. Ela é muito, eu acho muito burocrática a interface da Adobe. Exatamente, muito burocrática. E assim, podia ser menos. Eu vou dar uma de... eu vou dar uma de babaca aqui, desculpa, gente. Mas eu sou da época do nosso amigo CorelDRAW. E assim, eu sinto muita falta, eu sinto muita saudade da intuitividade que ele tinha. Ai, pode ter gente que falar que não era e tudo mais. Eu achava ele super intuitivo. Eu achava ele... eu não sei, não tem um nome pra isso. Mas assim, sabe assim aquele negócio que você bateu o olho e falou, puta, tá tudo aqui. Tá tudo certo, beleza, já sei mexer. O Adobe, ele não tem essa... A Adobe, ela não tem essa pegada, assim, que você olha e fala, puta, tá tudo aqui, é o que eu tenho que fazer. Eles não são, assim... Tá tudo meio escondido, assim, né? Tá tudo muito escondido. E, assim, eu acho a parte de help deles meio ruim. Meio muito ruim. Tanto que a gente tem aula na graduação, né? Pra isso, porque... Tá tudo sempre muito escondido. E eu acho ele muito burocrático. São muitos processos, são muitos procedimentos que você encurtaria de forma até que fácil, assim. De um jeito até que rápido. Mas fazer o quê, não é mesmo, Brasil? É, também uma vez que você entra ali no modelo mental, né? Você vai que vai também. Aí, sim, a partir do momento que você entende a lógica por trás da Adobe, daí você consegue, inclusive, usar qualquer plataforma Adobe. Mas até apesar você também lá... de ter algumas inconsistências, né? Assim, as mesmas ferramentas em diferentes softwares trabalharam de formas diferentes, com teclas de atalho diferente, teclas de alteração diferente. Tipo, num você tem que apertar o Shift, no outro é o Alt, coisa tipo assim. Que, isso. Enfim, né? Mas fazer o quê, né? É isso também, eu acho que vale um programa, Tati, a gente fazer um programa sobre a história da Adobe, né? Porque a Adobe também nem sempre ela foi esse gigante que ela é hoje. Ela não, quase sempre foi grande, trabalho, né? É, mas assim, ela tinha uma importância, só que ela competia com outras empresas. Daí ela foi comendo essas empresas, então... Foi engolindo tudo. Vários softwares que eram de outras empresas e que eles juntaram tudo. Então é até normal pensar que tenha uma certa diferença e tal. Mas, enfim, isso novamente eu acho que vale outro programa. Um programa todo sobre a história da Adobe. Mas, enfim, basicamente... eles dividiram assim, as novidades do Creative Cloud 2018 em três pontos, em três eixos, assim, né? E aqui eu tô fazendo uma tradução do texto em inglês, então, né, eu tentei, enfim, adaptar para o português, mas um que eles chamaram de experiências de nova geração, que eu tô entendendo aí que são novidades tecnológicas que vão trazer uma boa experiência. Outro eixo que eles chamaram de acessibilidade à criatividade, ou seja, dar acesso para sua criatividade, né, torná-la mais prática, mais facilitado. Fácil. E uma terceira que seria acelerando a criatividade com Adobe Sensei, que é a plataforma de inteligência artificial e machine learning da Adobe, né? Achei muito legal esse nome, Adobe Sensei. Eu também gostei bastante, achei criativo, no mínimo. É, no mínimo criativo. E a Adobe realmente tem investido bastante nessa questão de inteligência artificial, né, e machine learning. É, também nos softwares, na suíte gráfica, mas a Adobe, quem não sabe, tem um pacote de marketing digital, gerência de mídias e tal. E ali a inteligência artificial é bastante forte, né? Mas enfim, no que eles chamaram lá de experiências de nova geração, né, da nova geração, as novidades tecnológicas, acho que as principais, né, são que o Lightroom agora mudou, ele foi para a nuvem, né? Então o Lightroom eu brinco que é uma mistura do Photoshop com o Camera Raw, né? Ou seja, ele é a mistura do Camera Raw com o Bridge, né? Então ele é um navegador de mídias de imagem e que você pode editar poderosamente e aplicar em grupos e categorizar e botar palavras-chave, etc., né, para organizar a sua biblioteca de fotos. E aí, isso de uma forma bem resumida, né? Mas enfim, ele foi para a nuvem, né? Então você vai ficar tudo na nuvem. Você vai ter suas fotos na nuvem, as ferramentas estão na nuvem e você gerencia isso, né, de onde você estiver, né? Essa é uma das vantagens da nuvem. E fica mais fácil também para você compartilhar, etc. E para quem for quem gosta mais de ter a experiência no computador mesmo, no desktop, o Lightroom antigo agora chama Lightroom Classic, né? Então ele continua existindo, foi atualizado também, só que agora ele chama Lightroom Classic, enquanto o Lightroom oficial, vamos dizer assim, foi para a nuvem. Eu acho, Tati, que em alguns anos, no máximo, eles vão descontinuar o Lightroom Classic, vão ficar só na nuvem. Né? Eu provavelmente. Acho que eles estão tipo testando assim, a reação dos consumidores para fizeram a pesquisa de mercado e agora estão fazendo a aplicação, só para ver se vai dar certo. É, antes de descontinuar, né, deixaram o Lightroom Classic aí para ver como é que vai ser a reação da galera. Por um lado, eu acho interessante ir para a nuvem, né, mas eu confesso que eu também ainda fico meio assim de falar, eu acho que eu quero a coisa no meu computador aqui, sabe? Meu pai do céu. Ah, eu não sei, eu não... Eu não sou um usuário do Lightroom, né, pra também dizer. Eu conheço, gosto... É, eu também não, mas também não vejo tanta funcionalidade assim. É, eu não acho sei. Que quem trabalha com fotografia, ele é excelente, exato, né? Eu tinha que perguntar pro Vilela. O Vilela é meu professor de fotografia. É, eu acredito que ele saiba dizer pra gente o quão bom é, quais pontos positivos, negativos, se vai ficar legal se for pra nuvem, se não for, enfim. Programa, dá pra fazer pauta com o do Vilela. É, legal. O Vilela já veio aqui, inclusive, se não me engano, é o programa número 11, que é sobre fotografias e drones. Então também dá para escutar lá o programa, mas assim, dá para extrair muito mais do Vilela. Realmente a gente tem que chamá-lo aqui mais vezes. Isso. Enfim, aí dois programas que saíram da versão beta, três na verdade, né? Que saíram da versão beta e foram, viraram programas oficiais, assim. O Adobe Experience Design, né? Que é o Adobe XD, que é feito para você fazer experiência de uso, design de interface, né? Ele era beta, inclusive por isso ele era gratuito, né? Agora não mais, agora ele já entrou na Creative Cloud. O projeto Félix, né? Que ele não era nem beta, ele virou agora o Adobe Dimension, né? Que é um software muito, muito legal. O Alisson também, ele não é nosso editor também, ele é nosso consultor de tecnologia. Ele pirou no Dimension, né? Que ele é tipo... Ele transforma, faz o trabalho 3D ser muito facilitado, né? Ele já tem vários objetos prontos, pré-moldados, e você só vai fazendo a textura dele. Também tem ferramentas facilitadas para texturização, para iluminação, etc. Você consegue criar imagens still, né? Como se fossem verdadeiras fotos que você tirou, mas só ali no 3D. Ele é muito, muito bacana. E um que era beta também, que agora ficou oficial, é o Character Animator, né? Animador de personagens, que é um software para animação 2D com bastante inteligência artificial também. Do tipo, ele pega a imagem da câmera, né? Do seu computador, e conforme você vai fazendo movimentos, né, com o rosto, ele atribui esses movimentos à sua ilustração, ao seu personagem. É muito, muito legal. Eu achei um vídeo de divulgação da Adobe a respeito disso, gente. Eu fiquei encantada, encantada. Vou colocar na descrição, inclusive. É, se alguém talvez se lembra, né, no ano passado, ou foi esse ano, bom, me fale agora, mas recentemente a Fox, junto com a Adobe, fez uma transmissão ao vivo, né, pela TV dos Simpsons. Então, ao final do programa dos Simpsons, o Homer Simpson ficou ali atendendo o telefonema de telespectadores. E aí ele interagia, né, com os espectadores, eles iam conversando em tempo real. E a tecnologia que foi utilizada para fazer isso foi essa mesma presente no Character Animator da Adobe, né? Então, conforme o ator mexe o olho, pisca, enfim, a própria sincronia labial é feita também, né? E aí eles fizeram essa transmissão ao vivo com o Homer, foi bem, bem legal. Então, quem quiser conhecer o poder também dessa ferramenta, pode ir lá. Ele tem outras funcionalidades também, né? Mas acho que as mais legais são essas relacionadas com a inteligência artificial. Quero ver a briga boa que vai dar entre os outros softwares e esse software agora. Vai ser legal isso. É, vai ser Esperando os legal. reviews, pessoas, mandem reviews. E aí também eles anunciaram as melhorias de performance e novos recursos para os softwares, não vou chamar de clássicos, mas dos consolidados. Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After, etc. Então todos foram atualizados, né? E tem alguma melhoria aí. Uma das coisas acho que é legal destacar, que agora quando você deixa o mouse parado em cima de uma ferramenta, ele abre um videozinho, né? Te mostrando como essa ferramenta funciona, que é interessante aí também, né? E eles disseram também que as ferramentas foram aprimoradas, os algoritmos, inclusive com o Adobe Sensei lá, inteligência artificial e etc. Vamos estar esperando as próximas coisas. Eu vi que eles lançaram um pincel. Não sei se eles lançaram, enfim, eu não li direito. Mas parece que tem umas ferramentas novas, tanto do Photoshop quanto do Illustrator, que são bem interessantes. Tipo um brushzinho que vai retinho, assim. Tem umas coisas que. Posso estar falando merda? Desculpa se eu estiver falando merda, galera. Se tiver, Mas. nos corrijam também, né? Nos corrijam, por favor. Mas parece que sim, tem uns pincelzinhos, umas coisinhas lá bem legal, que vai facilitar muito a vida da galera. Legal, legal. Aí, em relação ao segundo eixo lá, dar acessibilidade à criatividade, né? Eles lançaram o Adobe Live, que é um canal de streaming ao vivo no Behance, né? Então, assim como tem no Facebook, no Instagram, tal, um live, você pode fazer agora pelo Behance. E a ideia deles é conectar os criativos, né? Que é acho que é a principal funcionalidade do Behance. Para mim, eu não vejo o Behance tanto como um portfólio. Eu vejo ele muito mais como uma mídia social, para você conhecer o trabalho de outros criativos, trocar ideia, contato, etc. Né? Também agora no Adobe Stock, que é o Banco banco de de imagens. imagens, né, da Adobe, eles colocaram templates de motion graphics, né? Então você vai ter ali templates de videozinhos para você alterar, então Mas facilitando. demorou, hein, Adobe? Mas É, demorou, hein? demorou. E aí veio agora, né? Então você consegue baixar ali o templatezinho, alterar com os dados da sua empresa, da sua marca, enfim, ou com as informações que você precisa divulgar e não precisa perder muito tempo com animação. Isso, claro, não é para animadores, né? Isso é para pessoas que não são animadores e ou não querem ou não têm grana para investir em animadores. E por fim, eles anunciaram também uma melhoria no Typekit, né? Que é o banco de fontes também. Quando você assina o Creative Cloud, você ganha acesso, que eu acho sensacional, né? Que eles anunciaram que eles estão usando o Sensei, né, a inteligência artificial, para melhorar a visualização e a busca de fontes. Eu confesso que eu entrei ali e não localizei nada de diferente, né? Talvez seja uma questão, os algoritmos de busca talvez estejam mais eficientes. Eu não percebi ainda nenhuma diferença, mas para eles anunciarem é porque eles fizeram alguma alteração. Você já atualizou, Tati, o seu Creative Cloud? Não, não fiz nada ainda, Ainda não, gente. né? É, eu atualizei meio também assim um dia, tava aí, atualizei e tal, e já fiz merda. Quem escutou o último Agenda, né, com as entrevistas lá do Hack Ribeirão 2017 sobre mentorias e design thinking, né? Eu tava usando pela primeira vez o Audition 2018 e eu esqueci de mudar a fonte do canal de gravação. Eu Então, não quero nem comentar, tá? fazer um. Eu vou jogar na mesa, vou jogar na mesa. Ficou falando que eu sou o Darth Vader, que eu respiro do microfone. Olha o que ele fez, galera. Vão lá, escutem e depois nos contem. Primeiro lugar, peço desculpas, né, porque a qualidade do áudio ficou ruim, né, o áudio do estúdio, inclusive o áudio que foi feito lá no Hack Ribeirão com o celular ficou melhor do que o áudio do estúdio, foi porque eu não configurei a fonte de gravação para ser a mesa de som e deixei gravando do microfone do computador. Então por isso está aquele eco lá, ficou muito ruim. E foi já, acabei, apesar que ele herda, né, as configurações do anterior, mas eu não chequei e aí deu o que deu. Mas em relação à dona Tatiana, que acontece? Ela fala completamente longe do microfone, aí a voz dela fica baixa. Aí eu falei pra ela, aproxima a boca do microfone. Aí ela não desgruda mais a boca do microfone e ela fica respirando no microfone, parece Darth Vader. Ela fica... Não, é assim. É assim, ó. É, mas parece que tá ventando ali no microfone pois da Tatiana. É. Mas ele acabou com a minha vida, tá? Jogou na minha cara que eu pareço Darth Vader. Fiquei super chateada. Mentira, não fiquei nada, gente. Mas foi engraçado. E mentira também não foi nada disso. Eu só comentei. Falei, Tati, tome cuidado pra não ficar respirando no microfone. Parece que eu sou né, o nojento, né? Você é mal. Você é ruim pra mim, menino. Muito ruim. Enfim, né, roupas lavadas à parte. Aqui, né, roupa suja se lava no microfone, no né, Tatiana? Não tem essa de conversar depois nos bastidores, não. Tem bastidor aqui não, meu filho. E aí, assim, né, só pra finalizar também as novidades, que aquela parte de acelerar a criatividade com o Adobe Sensei, é que eles dizem que eles estão implementando inteligência artificial nas ferramentas, né, desde a caneta, que vai ser uma forma melhor, tal, tal, tal, até o Lip Sync lá do Character Animator, eles estão colocando aí a inteligência artificial e machine learning. De novidades técnicas, vamos dizer assim, de recursos... São essas, Tatiana. E tem uma novidade ruim, né? Uma novidade chata, que é que eles anunciaram que vão aumentar os preços. Eu confesso, né? Quando eu entro no site aqui, eu vejo os preços em português e eu não me recordo os preços que estavam atualmente. Assim, eu acho que ainda não foi reajustado o preço em real, né? Mas o que eles colocaram no site é o seguinte, eles dividiram em três categorias. A categoria estudante, educação e fotografia, isso é uma categoria. A segunda categoria seria pessoas físicas. E a terceira categoria é a categoria de empresas. Então, a primeira categoria, estudantes, educação e o pacote só para fotografia, que é um pacote que vem só o Lightroom e o Photoshop, que é mais baratinho, isso não vai ter ajuste de preço. Se você entrar hoje no site... lá da Adobe, né? A gente vai deixar o link também aqui nos episódios. Tá assim, o pacote de fotografia custa R$35 por mês, isso no plano anual, tá, gente? No plano só mensal é um pouco mais caro. E todos os aplicativos, tá R$71, isso para estudante e professor. Mas espera, tá em real mesmo ou tá em dólar? Não, tá em real. No site você entra lá, adobe.com/br/creativecloud/plans.html. Aí o preço tá em real mesmo, tá? Esse preço é em real. Então é R$35. Isso para estudante e professor. Então se você é estudante, você entra nesse plano. E eu, por exemplo, sou professor, também entro nesse plano. É R$35 para você ter o pacote de fotografia, que é o Photoshop mais o Lightroom. E todos os aplicativos saem por R$71 por mês. Que, cá entre nós, não, assim, não é nenhum lanche, né? Mas é barato, né? Assim, R$71 por mês para você ter todos esses aplicativos. Para um software, sim, né? Não é um gasto muito dispendioso. E se você é uma universidade, que aí você pega assim, licenças por usuário, né? Para licenciar para os diversos usuários, é um pouquinho mais caro. Você não tem um pacote de fotografia. Aplicativos individuais é R$50 por mês por usuário. E todos os aplicativos é R$120 por mês por usuário. Beleza. Pessoas físicas, eles anunciaram um aumento de 6%, que dá mais ou menos um aumento de $3 aí dependendo do plano, tá? Isso conforme o próprio site da Adobe lá, o blog da Adobe. E aí como é que fica? O pacote de fotografia é o mesmo preço, R$35. Os aplicativos individuais é R$71 para você ter um aplicativo, então eu quero só o InDesign, só o Illustrator, você paga R$71 e todos é R$175 por mês, isso no pacote anual. É, assim, vamos falar que é barato, né, Tati? Não é barato. 200 não, conto não por é, mês aí não é barato. É uma grana. É uma grana. É uma grana. Mas se você pensar do ponto de vista profissional, você vai ter um gasto de R$200 por mês com a sua suite de aplicativos, você tem que dar um jeito de embutir isso aí no seu preço. Inclusive, né, isso faz parte do nosso próximo Cá Entre Nós, né, Tati? Vai falar sobre como cobrar em design, como precificar, né? Então, assim, para uma pequena empresa, média, grande não entra porque é outro pacote, mas para um profissional liberal, né, R$200 por mês, menos, na verdade, R$175 por mês, eu acho que é um preço justo, vai? Justo. Não é barato. Antes, é ok. É ok. Dá para considerar. Dá para fazer. Exato. E para o pacote de empresas, né, que é o que eles chamam de team, o pacote para times, né, O aumento é um pouco maior, de 14%. Lá nos Estados Unidos é mais ou menos 10 dólares. Pra gente, 10 dólares viram, né, um dinheirão. Uma granona. Mas basicamente o aplicativo individual por licença é R$105 e todos os aplicativos também por licença é R$244 por mês. Isso no pacote anual. Então se você tem ali uma equipe de duas pessoas, já é R$500 por mês. Também não é nada muito barato, né? E aí a gente começa a entender por que empresa, estúdio, agência, precisa cobrar um pouco mais caro também, porque se você for fazendo as coisas dentro da legalidade, né, você tem uma série de custos aí que você começa a incluir no seu preço. De novidade é isso, Tati. Quem quiser assistir as apresentações que tiveram na Adobe Max, né, as keynotes, a gente vai deixar o link aqui também nas notas do episódio, e aí tem ali alguns vídeos sobre a apresentação da Adobe, que aí quem tiver mais curiosidade pode conferir. Todas as fontes também que a gente utilizou, né? Tá na descrição desse vídeo. Exatamente. Esse áudio. Oh, olha lá, Tatiana, olha lá o ato falho. Olha o ato falho. É porque eu tava lendo aqui, gente. Ai, eu não posso ler, posso cagada. Estagiária dando merda. Enfim, neste áudio. Enfim, todos os lugares que a gente usou como fonte, a gente vai colocar aqui no publicação do episódio. E agora o momento feliz, né, Tatiana? Sim, momento fofo. Momento que a gente vai fazer as indicações, dar dicas aí. Enfim, dicas das mais diversas, né? Tatiana, você quer começar? Quero. Bom, a Tati indica hoje de três coisas. A Tati indica o texto, como eu havia falado lá atrás, história do podcast, né? Tá com a hashtag Dia do Podcast, vou deixar o link na descrição. É o texto do Pablo de Assis, né? Do Pablo de Assis, exatamente. Ele fala. Pablo e do Lúcio Luiz também, né? São dois autores, desculpa. É, do Pablo e do Lúcio Luiz. Esse texto é extremamente interessante, tem quase tudo sobre podcast, como surgiu, como não surgiu, como acontece, como não acontece. Então vou deixar porque ele é interessante e é uma sugestão minha pra vocês, tá ok? Minha segunda sugestão é um livro. Eu sei que quem ouve podcast talvez não ouça, não goste de ler, mas eu amo ler e eu vou. Ah, e tem um detalhe: tem audiobook desse livro que eu vou indicar. O livro chama O Nome do Vento. O autor é o Patrick Rothfuss, um autor norte-americano, e ele tá fazendo uma trilogia chamada A Crônica do Matador do Rei. Gente, esse livro é simplesmente sensacional. Vou deixar o link na descrição também do livro. É um livro meio fantástico, meio. É uma misturinha gostosa de Harry Potter com Senhor dos Anéis, com alguma coisa que ainda não foi, sei lá, escrita talvez. E eu tô dando essa dica porque hoje eu tava terminando de ler ele novamente. E sim, eu já li ele acho que duas vezes ou três vezes. Acho que essa é a terceira vez que eu tô lendo ele. E eu me deparei com uma frase que eu até mandei de bom dia pro Alberto Gepelho Oliveira, que é: todo sábio teme o mar na tormenta. Peraí, que eu vou ter que ler que agora eu já esqueci, gente. Que horror. Velho. Velho tem lapso de memória. Vamos lá. É melhor você ler, porque aí você não corre o risco da imprecisão. Exato. Todo sábio teme o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. Essa frase tá dentro desse livro e eu achei sensacional. Engraçado que das outras vezes eu não tinha reparado nela, agora eu reparei. A história é muito boa. Vou deixar o link para vocês verem também, porque daí tem descrição do livro e tudo mais. Não vou me aprofundar. A minha terceira e última... Ô, Tati, antes de você entrar na terceira dica, esse livro, então, é tipo Game of Thrones, é isso? Claro que não. O livro é bom, Game of Thrones não. Eu falei só pra te sacanear mesmo. Você está correndo risco de vida, meu amor. Então você simplifica, hein? Simplifica, DG. É que quem escutou o último The Geek, né? Coisas que amamos odiar, a Tati odeia o Game of Thrones, né? Gente, não é que eu odeio. Eu odeio Game of Thrones. Odeia assim, bonitinho, né, Tati? Eu odeio com responsabilidade, sabe, gente? Quem leu o texto que a gente publicou junto com esse programa do The Geek, viu os motivos pelos quais, é porque fui eu que fiz aquele texto, os motivos pelos quais eu não concordo com Game of Thrones. Que eu não super parcial, gostar. Inclusive, aqui, ó. Preciso falar, Tatiana parcial nos textos do DGCast, colocando opiniões que refletem somente a visão do autor e não do veículo. Assim, gente, era meu texto e quando for meu, vocês vão saber que é meu, tá? Porque eu não sou imparcial. Desculpa. Shame. E aí a galera caiu matando em mim, porque puta merda, né? A pessoa não gosta de Game of Thrones. E pior, eu argumentei por que eu não gosto de Game of Thrones. Então vocês imaginem que BO que não deu, galera. Você argumentou, a gente não concordou. Exato, porque Game of Thrones é tipo não, time brincadeiras de futebol. À parte, assim, Tati, eu acho super ok você não gostar de Game of Thrones. Eu super respeito, mas é que eu acho engraçado zoar, entendeu? Porque você fica brava. Fala, eu posso não gostar, deixa eu não gostar. Claro, gente, pode, eu tenho todo direito. Não, tem todo direito, realmente. Tem várias questões problemáticas do Game of Thrones mesmo. É que acaba acontecendo que por algum motivo, e a gente até conversou sobre isso, a gente acaba preferindo ignorar isso, né? E, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fecha os olhos para os defeitos, exatamente, né? Exatamente. Mas, e bom, é bem esse o ponto. Vamos, enfim, seguir com a sua terceira dica. Terceira dica, esse sim é super, hiper, ultra, mega comemorativo de podcast, que é um programa do Anticast. Podcast é a mídia que mais cresce nos Estados Unidos e o Brasil. Gente, esse podcast do Mizanzuki foi muito, muito, muito bacana. Ele convidou uma galera de peso da podosfera, odeio esse termo, mas sim, da podosfera. Eu não gosto também de podosfera. Acho meio bosta, mas fazer o quê? Acho meio tipo, vamos, sei lá, fazer um acampamento, sabe? Enfim, é ruim, gente, é ruim. Bom, desse podcast, ele conversou com a Ira Croft, do Ponto G. Eu não sei falar o nome do Caio, do Jogabilidade. É Caio... Corraine. Corraine mesmo. Caio Enfim, Corraine. Com o Caio, do Jogabilidade, e com o Ulisses Neto, do... Não me lembro do NBW. E eles situaram, assim, uma série de... Levantaram uma série de questões. Mas o que é muito, muito, muito, muito interessante sobre esse podcast, além do podcast mesmo, é os links que o Mizanzuki acabou atrelando. Gente, vale a pena ler cada um deles. Ele dá várias dicas de vários podcasts bons. Tanto podcasts brasileiros quanto podcasts gringos. Então, assim, é uma lista enorme, de grande. Ouçam essas galeras, vejam o que eles têm pra vocês, porque é da hora. E ele tem, inclusive, uma entrevista com o Danilo Medeiros. Ele fala de um episódio, se eu não me engano. Agora não lembro, eu não abri a página, desculpa, é a vida. É uma entrevista com o Danilo Medeiros, o primeiro podcaster do Brasil, que é super interessante também. Então, deem uma olhada, vai ser legal. É o Anticast 294, né, Tati? Isso. Anticast 294. Bom. Deve ser. Confiemos. Exato. Vai estar link, vai estar tudo linkado, gente. Vai dar certo. Os links estão aqui nas notas do episódio. Aí agora a minha hora, ou minhas indicações. Primeiro, eu quero sugerir alguns aplicativos, né, em comemoração ao dia do podcast, alguns aplicativos para você escutar podcasts no seu celular. Se você tem um Android, eu sugiro que você baixe, porque aí ele não tem um aplicativo nativo, né? Eu sugiro que você baixe um aplicativo chamado Castbox, né? Antes eu indicava o Podcast Addict, né? Seria tipo vício em podcast. Mas eu recentemente olhei novamente pro Castbox, né? E aí eu acho que ele tá bem bacana para utilizar. Inclusive, temos algumas novidades quanto a isso, né, Tatiana? Fizemos teste, vai ter novidade, calma aí, galera, vai ser legal. Mas enfim, se você é usuário, tem os pagos também, né? Eu acho que o pago que o pessoal mais usa chama Pocket Casts. Inclusive, você pode... Ele tem uma versão web, ele sincroniza o momento que você está escutando e tal. É super avançado. Mas se você quer um gratuito, vai lá no Castbox, que você vai estar bem. Se você é um usuário iOS, eu sugiro... Você tem o nativo, tem um nativo que chama Podcasts mesmo, né? Que tem um ícone roxinho, assim. Caso você tenha desinstalado ele, que agora... Nossa, depois de 1000 anos, a Apple permite que você apague os aplicativos nativos, né? Mas, enfim, se você apagou ele, você baixa rapidinho na loja também, mas se você não baixou, ele já vai estar lá, né? É um aplicativo bem funcional, dá pra usar tranquilamente. Mas, se você não gosta muito dele ou quer experimentar um outro que eu acho um pouco melhor, gratuito também, tem um que chama Overcast, que é o que eu utilizo, né? E ele tem vários recursos bem legais, né? Ele aumenta um pouco o áudio da voz, ele acelera o silêncio, quando tem um silêncio, ele acelera assim para o silêncio ficar um pouco mais rápido e tal, né? E aí um recurso que ele tem, mas aí também diversos outros aplicativos têm, que eu gosto muito, A Tatiana não gosta, né? Mas eu gosto muito, que é você poder escutar o podcast em velocidade acelerada. Eu sei que isso parece bizarro num primeiro momento. Eu também tive esse impacto. Como assim escutar em velocidade acelerada? Não é tipo Tico e Teco, que fica... que fica mais aguda a vozinha quando acelera, né? Tipo fita cassete e tal. Ele acelera a velocidade sem alterar o tom, né? Que é o pitch, né? Que chama-se tecnicamente do áudio. Então, você tem a opção de ir aumentando aos poucos. Tipo, aumentar para 1,25, né? Ou 1,5, ou 1,75, ou duas vezes. O que significa isso? Se você coloca o áudio em duas vezes, você vai escutar uma hora de programa em 30 minutos. Você vai escutar o áudio duas vezes mais rápido em duas vezes menos tempo, né? Então, eu recomendo você começar, vai no 1,25, aí vê se você acostuma, vai para o 1,5, vê se você acostuma e vai subindo até onde você achar que tem um limite. Inclusive, o Overcast, por exemplo, ele te deixa aí, acho que até 3x, né? Eu nunca tentei 3x. Eu recentemente tinha chegado no 2x e tava escutando na boa, mas agora no final do semestre eu tô meio cansado, eu já baixei pro 1,75 de novo, que eu já não tava conseguindo acompanhar mais. Mas eu acho que a grande vantagem disso é que você consegue escutar mais podcast, porque a gente não tem muito tempo livre, né? Então, naquele tempo livre que você escutar um podcast, você escuta dois, praticamente, né? Então, isso eu acho bem legal. Tem outros aplicativos também, né, pro próprio iOS, tem o CastBox também para iOS, ele é gratuito, e também o Pocket Casts lá, que é pago, também tem para iOS, certo? Tem outros também, enfim, mas eu tô pensando esses daqui. E vou recomendar também um episódio de podcast que, do Cocatec, que a gente citou lá atrás, né, que é o... Se não o meu preferido, mas é um dos meus preferidos, né? Ele é um podcast diário, né? Isso eu acho fantástico. Todo dia tem programa novo, né? Que é o Gustavo Faria, lá, né? que conduz, né? O Cocatec. Ele é um podcast sobre tecnologia, mas ele é muito mais do que isso, né? No fim das contas, até ele fala muito isso. É um podcast sobre a vida, sobre o ser humano. Ele fala muito de produtividade, como você usar a tecnologia para melhorar o seu dia a dia, seja no trabalho, seja pessoal, enfim. É muito, muito legal. Eu recomendo o Cocatec como um todo, mas eu quero recomendar um episódio específico. Foi um que quebrou com a minha vida. Assim, hoje em dia, eu acho que até a gente fala sobre isso com mais naturalidade, mas quando eu escutei ele há uns 3, 4 anos atrás, talvez, eu fiquei bem... na verdade, é confirmar o que a gente já sabe. Esse, o link vai estar aqui na nota do episódio, é um episódio sobre o Kalea. Ele nem é no formato Cocatec padrão. Antes o Cocatec tinha um formato que ele fazia de vez em quando, que ele chamava de Drop, que era um programa que não era diário, né? Era um especial sobre um tema, ele aprofundava num tema. E esse aqui sobre o Kalea, chama isso, Kalea. Kalea é um projeto de lei nos Estados Unidos, foi criado na época do presidente Bill Clinton, que basicamente foi o dispositivo legal que era preciso para que o governo e as agências do governo pudessem monitorar o que acontece na internet, né? Então aí ele vai explicar tecnicamente o que é o Kalea, como que isso possibilitou que a gente fosse monitorado, né, e etc. E como que tudo que acontece na internet, inclusive áudio, né, pode ser monitorado e indexado e catalogado e enfim, e ser utilizado contra você, inclusive Donald Trump. Um abraço, eu sei que você tá escutando o DGCast aí por meio dos dispositivos legais, mas enfim, acho que vale muito a pena escutar. Eu que me livreguarde. Vale muito a pena escutar o Kalea e entender um pouco mais tecnicamente, né, como que isso funciona. Nesse programa, ele chamou um delegado da Polícia Federal, que é o José Navas Júnior, que ele é lá na polícia, ele atua nessa parte de tecnologia, mas mais do que isso, ele é um consultor, ou era, né, um consultor em segurança digital. Então, ali é realmente de quebrar a cabeça, assim, vale muito a pena escutar esse episódio do Cocatec. O que mais, Tati? Ah, chega? Não chega nunca. Vamos lá. Vamos encerrar o programa, né? Sim. Bom, tem alguma coisa que você queira dizer, Tati, assim, sobre esse nosso programa de hoje? Ai, gente, pesado. Não, é leve, cá entre nós. Pesado, porque a pessoa coloca assim, ó, na pauta, considerações finais. Resume tudo isso de um jeito bonito e empolgante. Pronto, já comecei a mijar na roupa. Tipo, não sei fazer isso, gente. Ah, bom. Considerações finais. Bom, sim, pessoas. Podcast é uma mídia. Não é porque a gente tá fazendo podcast aqui que a mídia é, nossa, a melhor mídia do mundo. Não, tem grandes problemas e tudo mais. Mas eu acho que podcast é a mídia do futuro. sinceramente, do fundinho do meu coração, quando o apocalipse zumbi acontecer, o podcast ainda vai estar lá. Então, acho que mais empolgante que isso não tem como, né, gente? Não, o apocalipse não tem. Zumbi, é isso, você aí. Tá vendo o podcast. Você vai estar ouvindo o podcast. Vai ser lindo. Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece você que está ouvindo aqui o DGCast, que tem ouvido o DGCast, né? A gente agradece o seu download, sua audiência, né? A gente pede que, se você gostou desse episódio, compartilhe ele com o seu colega, com algum amigo, espalhe a palavra aí da mídia, né? Faz o podcast ser conhecido por mais pessoas, porque assim a gente acredita que, claro, nem tudo é para todo mundo, né? O podcast não é para todos, mas tem muita gente que pode se beneficiar dessas vantagens que a gente citou do podcast, que ainda hoje não conhece, não desfruta, e que você pode ser aí o elo que vai fazer isso funcionar, certo? Com certeza. Se você quer acrescentar alguma coisa nessa conversa, complementar, corrigir alguma coisa que a gente falou, como é que pode fazer, Tatiana? Comenta no nosso site, nós temos lá a caixinha de comentários e a gente espera realmente que vocês façam isso, pessoas do fundo do nosso coração. Nós temos o nosso e-mail, dgcast@gmail.com. E o nosso site, tá? Você esqueceu de falar o nosso site. www.dgcast.com.br. DGCast, todo mundo já sabe, mas é D-E-G-E, né? D-E-G-E, ele adora falar isso, gente. Nossas mídias sociais, nós temos o Facebook, que é facebook.com/DGCast. Nós temos o Twitter, twitter.com/DGCast, D-E-G-E, do jeitinho que ele falou ali. Estamos sempre por lá. Facebook e o nosso Twitter são nossos pontos de divulgação. Então, é muito importante que vocês mantenham contato, tanto por lá, quanto pelos comentários. O que mais? A gente tá planejando a nossa newsletter, né, Tatiana? Bonitinha, do jeito fofo que ela deveria ser, porque deu uma parada no newsletter lá. Mas vai dar certo. Ela tá em formulação, né, mas a gente já tá com um cadastro. Você consegue se cadastrar na newsletter tanto pelo site, quando você entrar no site vai aparecer um recadinho lá pra você se inscrever, né? Pela página do Facebook também tem um lugarzinho escondido lá que você assine nossa newsletter no menuzinho da esquerda. E aí também vai pra mesma lista. A gente promete, né, que a gente não vai mandar spam com essa lista, né? É só realmente as publicações que a gente fizer sobre relacionadas ao DGCast, né? Fora isso, não vai vir nada, seu e-mail tá seguro conosco, né? Pode confiar. Tá muito legal. Isso. O que mais? Ah, nós temos novo formato. Inclusive, mais uma vez, eu pedi que vocês conversem com a gente, porque agora nós estamos com publicações semanais em primeiro lugar. Nós temos vários quadros novos, né? Porque antigamente nós tínhamos o DGCast tradicionalzão a cada 15 dias, que era basicamente um brainstorm. Agora ele passou para um quadro só, então nós temos um quadro de entrevistas, nós temos o DGCast Agenda, nós temos o The Geek, nós temos o Cá Entre Nós, e a gente queria muito saber o que vocês estão achando. O que vocês estão achando disso, né? As pessoas com certeza já perceberam que o nosso tempo tá um pouco maior, né? Ficamos isso um pouco também. Mais pro desespero do Alberto, estribuchando em cima da mesa. Estamos mais prolixos, né? Nossos projetos agora contam aí com uma hora e pouquinho. A gente queria saber o que vocês estão achando disso, porque é muito importante. O que vocês acham desse novo formato? Se vocês têm sugestão de pauta, se vocês têm sugestão de vida, manda pra gente. Estamos muito afim de conversar com vocês. Acho legal contextualizar isso, Tati, do tempo, né? Porque a ideia inicial do DGCast era ter programas de 30 minutos aproximadamente, que a gente se vê como ali um primeiro contato de várias pessoas com o podcast. Né, trazer o pessoal do design para o podcast. E aí a gente pensou, se a gente fizesse programas muito longos, a gente talvez falharia nesse objetivo. E só que depois a gente conversou e a gente acha assim que quem escuta podcast, na verdade, é porque gosta, e quem gosta quer programas mais longos, porque aí você pode desenvolver mais os assuntos, né? Você não fica ali, caramba, já estamos com 25 minutos, precisa encerrar, fica aquela correria para encerrar o programa. E então a gente abraçou isso aí, realmente eu fico toda hora com a mão no relógio, fico mandando mensagem no chat assim, gente, encerra. Ele entra em pânico, gente, é de verdade. Ele fica desesperado. Mas aí então, é até bonitinho. Nesse sentido, também o retorno de vocês, dizendo se vocês gostam de programas mais longos ou se vocês preferem programas mais curtos, também é importante, muito importante pra gente, né, Tati? Sim. Eu tinha mais um negócio e já acabei de esquecer. Parabéns. Parabéns. Eu ia falar sobre o quê, gente? Ah, sim. Fiquem ligados no Twitter para as próximas semanas. Vou lançar perguntas. Quero muito, muito, muito, muito que vocês respondam a gente. Porque nossa pauta do mês agora é sobre freelancer. E daí eu vou lançar algumas perguntas. Eu gostaria muito de ouvir vocês a respeito disso. Então, fiquem ligados no Twitter e me respondam, por favor. Não me deixem falando sozinho, porque é triste. Excelente, Tatiana. Fiquem ligados nos próximos episódios, né? No mês de novembro, Sim! realmente, nosso tema é profissionais autônomos, né? Os famosos freelancers. A gente vai falar bastante coisa legal sobre isso. Fica atento aí que os próximos programas prometem, né, Tatiana? Sim. E com isso, o primeiro Cá Entre Nós fica por aqui, né? A gente novamente agradece aí a sua companhia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, galera.